Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para esta segunda-feira, dia que dá pelo nome de 10 de junho, ou se quiserem, dia de Portugal, aliás, dia de Camões, Portugal e das comunidades portuguesas. Mas não é disso que vamos falar no nosso Nota 7, ainda que seja um dia a registar aqui na nossa estação. Hoje vamos trazer, no nosso Nota 7, um tributo a três artistas diferentes, a três nomes da música diferentes, mas têm algo em comum. O tributo que aqui vai ser feito é em piano. Vamos trazer três nomes diferentes, com cada um a ter direito a duas músicas. Vamos começar pelos My Chemical Romance, I'm Not Okay e também Welcome to the Black Parade. Ora, duas músicas conhecidas dos My Chemical Romance e que nós vamos conferir nesta edição do nosso programa que se intitula de Nota 7 e que vai de segunda a sexta às 19h ao ar aqui no canal. Vamos então a estas duas melodias. A primeira, como disse, chama-se I'm Not Okay. A segunda chama-se Welcome to the Black Parade. Duas músicas interpretadas ao piano, portanto instrumentais, mas com os temas originais a pertencerem aos My Chemical Romance. Vamos à música então. Thank you. Mais um nome, mais dois temas, estes mais conhecidos, porque o nome teve mais projeção, mais repercussão no mundo da música. Estou a falar dos Evanescence, a banda que lançou no princípio da sua carreira, 2003 até 2007, inúmeros sucessos. Aliás, um deles também foi lançado no ano passado. Enfim, a maior cena de sucessos vai precisamente dessa altura. Ora, músicas que vamos aqui ouvir hoje, Going Under e também Bring Me To Life, dois temas que dispensam apresentações, são bastante conhecidos, e que hoje então vamos aqui trazer à antena. Fica por vir então em versão piano, com um toque muito obscuro, como aliás as músicas convidam. Primeiro este Going Under e depois Bring Me To Life. Thank you. Com um tom mais descontraído e até animado, poderia dizer. Pelo menos mais colorido. Não tão obscuro. São as próximas duas músicas que vamos ouvir. A intérprete original é a barbada Rihanna. Ela que cantou muitos temas de sucesso e ainda hoje os canta. Outros temas, como é lógico. Mas felizmente tem tido bastante sucesso. Vamos conferir aqui dois temas. Relativamente recentes, 2009. Aliás, a própria carreira também é recente, enfim, começou em 2005. Mas diz-me então que vamos ficar com S&M e Love the Way You Lie. Estas duas músicas têm uma particularidade, é que são a pares. A versão que vamos aqui ouvir é tocada em piano por Ray Mack e também cantada a pares com Britney Spears e Zio. Quanto à música Love the Way You Lie, foi cantada a pares por Eminem e pela própria Rihanna. Também é tocada pelo mesmo pianista, Ray Mack, um nome que é mais conhecido no YouTube precisamente por isto, porque faz, porque aliás toca músicas que são clássicos pop, na sua maioria, e ele então toca estas músicas em piano. Muito boas interpretações estas que nós estamos aqui a ouvir, com destaque, na minha opinião, para Love the Way You Lie, um tema que vou passar hoje pela primeira vez no grupo Antena Web. Ouvintes, o nosso Nota 7 fica por aqui. Uma boa tarde a todos. Amanhã, às 19h, de volta para mais um Nota 7. Até lá!